destino. Olha para frente, a bússola mostra o caminho. Usa a tua voz, conquista corações. Faz o mundo novo, arrasta multidões. Pega na tua vara, faz o teu caminho. Passa rios, montes e vales, não percas o sentido. Deixa-te levar, deixa-te levar. Guia-te pelo vento, guia-te pelo mar, porque o rumo certo tu irás tomar. Deixa-te levar, guia-te pelo vento, guia-te pelo mar, porque o rumo certo tu irás tomar. Este mundo sem dor, faz com as tuas mãos um mundo melhor. Se pensas em desistir, lembra-te do que és, do que me ensinou. Segue, ensina a sorrir. Pega na tua vara, faz o teu caminho. Passa rios, montes e vales, não percas o sentido. Deixa-te levar, deixa-te levar. Guia-te pelo vento, guia-te pelo mar, o teu rumo certo tu irás tomar. Deixa-te levar, deixa-te tu irás tomar.